O protocolo do rubor. Logo haverá tempo para a farsa. Tu estudas ou trabalhas? Costumas vir aqui? Como vai o teu irmão? E o teu pai? E o teu cão? Onde é que vives? O que é que gostas? Viste este filme? Olha, surpreendeu-me. Se preferes comida chinesa ou italiana, whisky em copo raso, se és abstêmia, praticas ginástica rítmica, se és espíritas, se já estiveste em Londres ou em Paris. Logo, haverá tempo para o meu amor, minha querida, tempo para o calor e para a ternura, o doce recolhimento pós-coital, o cigarro da tua marca favorita, um copo de vinho ou café com leite, confidências sussurradas ao ouvido na penumbra do quarto. Logo, haverá tempo para a indiferença, a incúria, os gritos, as palavras feias, a louça partida, para as lágrimas e consolos, encontros e desencontros, mensagens de ódio ou de rancor. Se for isso o que a vida nos exige, e isto não se limitar às cinzas de uma noite que se esgota, aqui e agora, entre os fogos fatos de uma estúpida comédia programada por ditame de um Deus desmiolado. Porque tu sabes e eu sei que nunca há tempo. Por isso cala-te e olha para mim. E ergue entre sorrisos esse copo e diz-me: cala-te e fode-me. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.